O dia 10 de novembro na história. 1937. Tropas do Exército cercaram o Congresso, que foi dissolvido. O presidente Getúlio Vargas implantou o Estado Novo e outorgou a 4ª Constituição Brasileira, inspirada no regime fascista europeu. 1955. Acusando o governo de Juscelino Kubitschek de ter inclinações golpistas, o general Henrique Teixeira Lote se demitiu do cargo de ministro da Guerra. 1971. Foi criado o irreverente grupo musical Secos e Molhados, do qual o cantor Ney Matogrosso fazia parte. 1982. Morreu aos 75 anos o líder soviético Leonid Brezhnev, depois de 18 anos comandando a União Soviética. Ele foi substituído por Yuri Andropov. 1989. Todor Zhukov deixou o poder na Bulgária depois de 35 anos como chefe do Partido Comunista e líder do Estado. Esses foram os fatos que fizeram o dia 10 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.